284 na controle. Na suíte, quanto prossiga? Ok, agora a vetoração para evitar tráfego em descida. Vou ir na proa 270. Essa proa está limitada por 60 milhas de Salvador. Ou cruzar o nível 160 em subida. Caso falha, pode cruzar o 160 ou a 60 milhas de Salvador e acima a navegação na proa de conquista. Afirmativo. Direita na foto, solo 21, decimal 9, boa tarde. 219. Buenas. Decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Pucca, transição de par, onde intercepta pelo 110 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119.35, aciona 5472 no transponto. Correto, portal 9, chama para um pushback no momento. Voo no 620 para o Fedrax de Alfa, reportando-se o taxa direto na greve. Alfa, no 620, obrigado. Salvador, boa tarde, Itan 32. 176 milha do Índia Sierra, encontrei mais chato checado. Carta 3217, altímetro no 0 no 0, vento no 50 graus com 1, 12 nós, 1, 2 nós, tem livre pouso, pista no 0. Sente autorizado, pouso, tá 3217. Zulu 4065, chama o centro em 1251, alterna 13395. Centro, vai chamar o centro na potência 1251, alterna 3395, azul 4065. Livre 54, 4000, autorizado de chegada a AMAR, no ideal está livre descido até 4000 pés, ajuste 1010. Antes da Juliette, 62. Gol 1620, autorizado ingresso na Juliette para o portão 10. Observe viatura Follow Me no través do portão 08. Gente, pro Deus, observando Follow Me no 08. Realizador 27-731-92. 692, complete final ILS, torre 1895. Mike Acosta, o controle. Centro 2, no solo aos 4-0, livre pista pela direita, chame solo em 1-2-1, decimal 9. Centro livrável, 1-2-1-9, tá 3-2-1-7. Mantera 2000, informe a regra de voo. Oi, boa tarde, até 3192, final de 6 milhas, vai ser de trabalho. 2010, Mike Acosta. Sistema descida para 1000, Mike Acosta, Interlagos. 3192, baixou e travou. Hotel 3192, pista livre, vento de 130 graus com 109, autorizado pouso. Ele pode ser 3192. Paulo Salvador, boa tarde, T32, 17, livrão na 3, quanto? T3217, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para o 04, T3217. Salvador, Oxenhar 6327 para pushback na mesa de 01. Oxenhar 6327, aguarde. O trapo informado anteriormente já superado e assuma a navegação na proa de Vitória da Conquista. Eu assumi um 5241. Que acorde que eu vou rotatória da presente, forme visual com o campo. O Chanel 6327, coordene com a equipe de solo após o taqueamento da aeronave da TAN no portão 04, autorizado pushback acionamento. Chame para o táxi. Presente após o taqueamento da aeronave da TAN, está livre o push acionamento, Chanel 6327. O 446, vou e toque da presente. Toque da presente, 446. Trip 5241, vai passar 150, chama o centro em 1260, alterna 1288. Bom dia. 3192, no solo aos 43, liga a pista pela direita, chame folga em 1 ou 2 anos de final. 2 anos, livrão direito. Bom, Salvador, boa tarde, tanto 3192, livrou. T3192, táxi lento via Alfa, vai reportar antes da Juliette, seu portão de número 02, devido à aeronave puxando no portão 01. Sim, táxi lento via Alfa, ingresso Juliette, portão 02, 3192. 231, reduz a velocidade 2109, é o número 2 na aproximação. 210, passa dentro. 327 para o táxi com 96 ao bordo, alterna Salvador, 3 horas e meia de autonomia. Oceano 6327, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia, no ponto de espera Chumitou em 118, decimal 95, QNH 1010. Gente, livre táxi via Índia, ponto de espera capistera 10, e lá torre 1895, Oceano 6327. Então, 3192, observe a aeronave da Avianca, taxiando para o ponto de espera, está autorizado o ingresso via Juliette para o portão 02. Ingresso, portão 02, você fez uma vez. Gol 9966, coordene com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Salvador, boa tarde, Oceaneer 6327, pronto, ponto, espera, capistrão no zero. Oceaneer 6327, autorizado a alinhar e decolar, dentro de 160 graus com 08 nós. Alinha e decola, capistrão no zero, Oceaneer 6327. 95, tem um intervalo, passarela. Lenda brilhada, mas é com 0,9. Falou. Autorizado táxi via Pátio 1, taxiway Índio até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chamei Tulem 118, decimal 95, QNH 1010. Pátio 3, Pátio 1, ponto de espera 11895, 10110, no ajuste 5627. Papai Romeu, Mike Acosta, já está visual com o campo? Afirmo. Chame a torre 1895. 1895, Oscar. Filho da aeronave, chamou o controle? Papai Romeu, Mike Eco Oscar, continue a aproximação, reporte na curta. Três pouso baixado travado, altimetro na 0, na 0. Camarada na curta, 35, Mike Eco Oscar. 10, na 0. 2010, passarela. Romeu Oscar Bravo, foi feita a notificação de voo? Gente. Passaria 2231 para o localizador, direita para 080. Direita 080 para o lock passarela. Né, 6327, decolado 850, chame controle em 119, decimal 35. Controle 19935, Oceaneer 6327. Controle Salvador, boa tarde, Oceaneer 6327. 327, boa tarde, suba ao nível 180, saída da EL. 180, saída da EL, Oceaneer 6327. Com 627, autorizado aliar e decolar, vento de 140 graus com 0 na flash. Decola 5446, já avistando, vai passar a dona. Autorizado sinal ILS, chama a torre 1895, o trip 5446. 46-1895. De 140 graus com 109. Oscar, quente. agora na curta final. Mike Echo Oscar, autorizado pista número 7, oi. Suporte no solo controlado. Mostrará no solo controlado, Alfa. Torre, boa tarde, 5446 da Trip, pro de Duna, vai, passou Duna agora, é, já avistando. Trip 5446, reporte marcador externo, 3 de pouso baixado e travado. Mandará baixar, travado, passando externo, 5446. Me autoriza o Oceaner 6327, voar direto Leda. Autorizado, Leda. Leda. Táxi via pátio, Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chamei torre em 118, decimal 95, QNH 10. Mike Eco Delta, prossiga. Mike Eco Delta, número 3 para cópia. Mike Eco, acho que confirme, parte 4. Autorização para Guarulhos. 3155, Romeu confere, é o número 3 para cópia. Gente, só pode confirmar por favor a aerovia, né? É a Zulu 10, tá pra senhora aí? Afirmo, Alfa Zulu 10, né? Ok, obrigado. 19.35. 19.35, 5.67, boa tarde. 5446, agora 4 milhas, baixar o travado. 446, tráfego avistado, autorizado pouso dentro de 160 graus com 089, altímetro 102, pista 10. Ok, 10, 10, 12, livre pouso 5446. Peso 2231, complete final ILS, chama a torre 11895. 1895 a torre. Torre Salvador, boa tarde, passareiro 2231. Passarela 2231, reporte marcador externo, trem de pouso baixado de trabalho. Vai reportar o passarela. O 1966, mantém o ponto de espera da pista 10. Confirmar, 6314. Zulu 20. Saída prevista, Momo. Como, obrigado, na escuta, 6314. 3, 1. Passarela 2231, continue a aproximação, aguarde pista livre. 4. No pátio 5, e a decolagem da 17. Gente, está livre o treinamento no pátio 5, aguardando o copo, por gentileza, só um instante. Mike Eco Delta é o número 3 para cópia. Só um instante, por gentileza. Trip 5446 no solo aos 5,6. Livre pista pela direita, chame solo em 121, decimal 9. Direita, chama solo 121, 5446. Oi, pronto para cópia? Azul 4118, autorizado com fins, nível 340, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El Leda, após posição bridge, onde intercepta o peso 16 e segue conforme o plano de voo. Aciona 5514, frequência do controle 1919.35. 40 graus com 8 nós, pista 1-0. Nível passarela. Azul 4118, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Autorizado táxi via Alfa. Ingresso a Juliette, 443. Alfa, 43, 44. Solo no 097 para Romeu, 380 para Confins, quando possível. 1-9-6-6, autorizado aliar e manter, pistão 1-0. Tango Oscar, Tango Alfa, autorizado CA November Delta Victor, nível 220, decola da pista 17, primeira curva à direita, saída da El Leda Ilhéus, depois segue conforme a rota do plano de voo, aciona 5016, frequência do correção, aciona 5516, a frequência do controle 119.35. Sim, está de coordenadora de Aracaju, está presente? Passarela 2231, autorizado táxi via Alfa e ingresso a Juliette para o Pátio 3. 089. Autorizado chegada a Mari, desse mantenha 3000 pés, ajuste 1090. Top. Olá, a gente chama Itoi em 118.95, QNH 1010. Passaredo 2231, autorizado táxi via Alfa, Juliette para o Pátio 3. Alfa, Juliette, Pátio 3. 327, chama o centro agora na frequência 1251. O TN 13395 solicite diretamente ao centro. Ok, obrigado. 1251, 3395. Primeira curva à direita, corredor Axé, aciona 0125, frequência do controle 1999.35. 5627, autorizado voar Aracaju. 5627, agradecido. Chega o controle em 1199.35. 1935, até mais. Michael Delta, cotejamento correto, confirma o TOB. Michael Delta, para acionamento ITAC, chame TOI em 1198.95, QNH 1010. 966, boa tarde, sub e mantenha 370, sai da PUCA. 370, escuta de pá. Papa Tango Oscar, Tango Alfa, está autorizado ingresso na pista 97, reporte alinhado com a pista, com a cabeceira da pista 97, pronto para decolar. Alguma DLA, o plano que eu tenho aqui se encontra vencido, às 1800. Papapá, Mike, eu puder prosseguir. Papá Mike, eu puder, autoridade do acionamento, chame para o táxi. Voo 966, pode participar? Tem a perfil da PUC inicialmente aguardando. Ok. 908-1097. É o terceiro para cópia. Prepara da Euleda Bridge, gol 1097. Da Euleda Bridge, positivo. Está aguardando o gol 1097. Da 3155, pronto para cópia? Prossiga, 3155. Da 3155, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, posição Bridge, autorizou 10, SMAP, direto ao WAY, que segue conforme o plano de voo, aciona 5467, frequência do controle 119.35. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, curva à direita, saída da Euleda, Bridge, depois roda, roda do plano de voo, 5467, o próximo 119.35, o controle, plano 3155. 5-5. 3-1-5-5, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Voltará. Oceanamento 3-1-4, copia? Oceanamento 3-1-4, copia? 3-1-4, copia. Oceanair 6314, autorizado Petrolina, nível 340, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Flock. Autorizou 20, segue conforme o plano de voo, aciona 5527, a frequência do controle 119.35. Decolando da pista no zero, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Flock, Zulu 20 até Petrolina. O transporte é 5527 e o controle 1935, portão 8. Funcionário 6314, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Assim eu fará 6314. Brasilia Fox 2732, number 32 copy, stand by. Nossa, transmitindo a frequência da torre, o Mike Echo Delta. Kids at up and stand by to copy. Brasilia Fox 2732. Tá pronto, você tá quase? 1097, tá pronto para o push back acionamento no 612. Acho que é autorizado de decolar, pista 17, vem no centro de 150 graus com 089. Copiou o 1097. O 1097, está autorizado o push back acionamento, copia enquanto puxa? Copia o 1097. Azul 4198, autorizado pushback. Chame pronto para ataque. Mike Echo Delta, copia 2. 15, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, segue conforme o plano de voo. Aciona 5520, frequência do controle 119.35. Ok, 1997, autorizado. 360, conforme o plano. Gol 1097, cotejamento correto, chame pronto para o táxi. Câmara. Salvo Salvador, boa tarde, tá 3217, vai informação Romeu para autorização com fim. Controle 119.35. 1935, pro Oscar Tango Alfa. Centro em 12545, altera 13365. Ciente, azul 4118. Lá, pista 17, vento de 150 graus com 0 na faixa. Tango Alfa, sul e mantenha 220, saída da EL. Saída da EL, subindo ao 220. Lima Romeu, copia? Zero, chama o centro Recife em 12545, alterna 13365. 2545, 3365, Recife, boa tarde. Autorizado Valença, 1000 pés, até liberação do controle, decola da pista 17, primeira curva à direita, corredor axé, frequência do controle 119.35, aciona 0112. Lima Lima Romeu, cotejamento correto, confirme o pátio PLB. Lima Lima Romeu, para acionamento e táxi, chame torre 118.95. Para o sal. Para o táxi, está com 133 a bordo, 3:30, alterna Campinas. Gol 1097, está autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Índia. Vai seguir a aeronave da Azul e chamar a torre em 118.95, o QNH 1010. 1097, autorizado até o ponto de espera da 10, e a Índia segue a Azul. Obrigado, patrão. Fala Azul 4198, para o táxi 108 a bordo, autonomia 3 horas, na Serra Galeão. Azul 4118, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Índia. Seu ponto de espera chama em torre 118.95, QNH 1010. O 69118, desça para 2000, autorizado sinal ILS X-Ray, informe localizador. 2000, sinal ILS X-Ray, localizador. VZF 2721, right to cop. VZF 2732, clear the Recife. Flight level 110, departure runway 10. On the departure, Skolk 5501, Salvador approach 119.35. Azul 4118, autorizado a linha de decolar, pista 10, dentro de 150 graus com 08 faixa. Oi, boa tarde, voo 1097 no ponto de espera da 10, está pronto. Voo 1097, mantenha ponto de espera, pista 10. Vai manter o 1097. Brazilian Force 2732, approved tax to holding point, taxiway hotel. On holding point, call to me again. Controle ao Oscar Tango Alpha. Sim. Possível coordenar com o centro proa de Arubi pra gente? Vou dar presente direto Ilhéus, após Ilhéus, vou Arubi. Ok, obrigado. Tá, 3217, pronto para a cópia? Pronto, tô chegando. Sol 3217, autorizado com fins, nível 360, decola da pista 10, após decolagem, curva à direita, saída da Euleda Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16 e segue conforme o plano de voo. Aciona 5537, frequência do controle 119.35. Autorizado com fins, 360, Upper Zulu 16, decolando a 10, primeira curva à direita, da Euleda Bridge. O transponder 5537, o controle 1935, está 3217. Está 3217, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chamar a câmera pronta, está 3217. Solo, está 3155 no portão 5, pushback acionamento. É, 698. 6998, complete final ILS, chame a torre, 11895. 1895, obrigado. Controle azul, 4118. 4118, suba ao 340, saída da EL. Sente. Um para o táxi. Dá para o táxi, né? 3. Tá visual, já pode apurar da EL? Prezado, voa da EL, azul 4118. Obrigado. Pista 10. Ok, gostaria de aproximação para aqui. 10, azul 69. Azul 6908, confirme. Cheque 3 pouso. Machado travado, senhor. Azul 69. Azul 6908. Autorizado pouso, pista 10, altímetro 10, 10, teto de 160 graus com 07 mais. 60 com 7 de pouso azul. Tango Lima, Lima Romeu, autoridade táxi, Techway, Oscar. Cuida para confirmação de vento, azul 698. Confirma, azul 698. Só o vento, já confirmar o vento. Vento de 160 graus com 089, azul 698. Obrigado. Lima, Lima Romeo, autorizado a alinhar, pista 17, reporte pronto para decolagem. And Alpha, report before taxiway Juliette. 3000, ajuste 1090. No solo, Lima Romeo, livre pista pela direita, chame solo 121, sinal 9. Zona 55, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via taxa Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, o QNH 10010. Salve. 9.18, boa tarde, Lebron. A Azul 6998, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes Juliette, 699. Lima, Lima Romeu, autorizado decolagem, pistão 17, vento de 170 graus com 07 nós. Brasil Air Force 732, clear the taxiway Juliet in India at holding point runway 10. At the holding point, contact tower 118, decimal 95. Voo 0097, autorizado decolagem, vento de 170 graus com 07 nós. Autorizado decolagem, pista 10 com 0097. Gol no 620, Romeu confere, aguarde para a cópia. Os táxis do 63, 14, temos aqui 150 a bordo, 3 pistas com 3 horas. O 698 antes da Juliette. Prossiga Red Bull VFR, frequência livre para o pouso, Mike Echo Delta. Confirme Juliette para posição 1. Afirma do 6910. 32, Chanel 63, 14 para o táxi. O Chanel 63, 14, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio, Índia, no ponto de espera, chame Torre em 198, decimal 95, que é NH 1010. Mantido, Pátio, Índia, ponto de espera 295, para confirmar aí o 150 PLV, Recife, 3 horas, tá? Que alternado, de autonomia. Ciente, copiado, o Chanel 63, 14. 4198, negativo, mantenha o perfil da saída. Devido a tráfego, sua posição 1 hora 15 milhas rumo sudoeste, passando 90 e subida para o 220. Ciente. Controle Salvador, boa tarde, gol 097, 1500 da El. Gol no 097, suba ao nível 360, saída da El, vigilância. 360, gol 097. Possibilidade de voar direto meio do bridge. Passa 190, chame o centro em 1251, na alterna 3395. 732, taxi a little bit ahead, please. Boa, Tango Alfa, controle. 155, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento de 150 graus com 099. A gente decola da 10, tá? Tome agora o centro, frequência 1251, na alterna 1395. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Pucca, transição Caju. Aciona 5535, a frequência do controle 199.35. Prossiga. Ok, sob vetoração para evitar o tráfego, formado anteriormente, mantenha presente proa. Seu limite é cruzar o nível 230. Após cruzar o nível 230, reassuma a navegação na proa de bridge. Entendido. Mantém proa até 230 e depois bridge. 4118. Afirmativo. Chame agora questão azul 4118. Mantém a proa 200, ok? Proa 200, após cruzar o nível 230, voa bridge. Chame o centro em 1251, na alterna 3395. Saída da El, Leda, após posição bridge. O peso 10, SMAP, direto ao WAY, que segue conforme o plano de voo. Aciona 5544, a frequência do controle 199.35. Cruzado Guarulhos 360, decolada 10, curva direita da El, Leda, bridge, peso do 10, SMAP, depois segue rota 5544-109-35, o controle. Gol 1169, cotejamento correto, chame pronto para pushback acionamento. Vamos Alfa. É 3155, decolada 22, chame controle em 119.35. Já, o 35 fala que está recebendo interferência na frequência do senhor. Gente, é 3155. 9, boa tarde, autorizado chegada. Oi, bom, Fidel se mantém a 4.000, ajuste 1.010. Controle Salvador, boa tarde, está 3.155. Confirme. É o 3.155. 3.155, saída da EL, suba ao 3.40. Defesa da EL, 3.40, está 3.155. Lima Romeu, vou direto Valença, mantendo no meu pé e aguarde para continuar a subida. Da 3155, pode aprovar, Zé? Autorizado. Obrigado. Xané 6320, desse mantém a 2000, autorizado final ILS XRE, informe o localizador. 2000, livre da recepção 56, tá? Afirmo. Destra 2000, livre da recepção, autorizado o X-Ray da 1-0, que chamará a noite. Salvador, passarei 2231. Passarei 2231, prossiga. Salvador, passarei 2231. Passarei 2231, prossiga. Autorização objetivo para dar. Passarei 2231, informação em curso Romeu. Aguarde para cópia. Da Romeu, no cópia. Com o nome minha mão voltando. Prossiga com o nome minha nós. Confirmando a autorização, foi via a pessoa do 10. Pela nossa navegação aqui, o plano de voo seria pela APSULU 44. Você poderia confirmar? Detect Salvador Approach 119.35. Salvador Approach 119.35. Salve, tá. Bastante imponente, nós vamos chegar com o centro Recife, a Aerovic, nós possuímos a Pesulo 10, posição SMAP, após posição Awake, Maricá e após a Pesulo 44. Quem fala o instante para a gente ler? Salve da 3217 para o pushback acionamento na posição 4. Em flight level 110, onde de passo 3, 2, 7, 3, 2. 3217, aguarde para o pushback acionamento. Gente, aguardando. Descido. Do pés então, prossegue com condições de viagem, frequência livre, Lima, Lima, Romeu. Voltando. Contactamos o centro Recife, a rota que o centro também possui seria pela Pesulo 10, SMAP, Awake, Maricá, Pesulo 44 e após posição Nilson. Ok, positivo. Então vai voar via a Pesulo 10, SMAP, Awake, a Pesulo 44. O nome dela, obrigado. Confirmando, após posição Awake, direto Maricá, Mike de Alfa, e após a Pesulo 44 e após posição Nilson, ok? Ok, após Awake, vou a Maricá, Pesulo 44, depois Nilson, o nome da mão. Correto. O voo no 620 para o táxi com 170 a bordo, 3 horas e 10, Natal. Mantenha 050, vigilante. Da pista 1-0 via pátio Índia, no ponto de espera Chumitu em 1-8-95, o QNH 1-0-1-0. 1010, ponto de espera 295, no 620, obrigado. Salva alguma previsão para o TAM 3217? TAM 3217, após passagem da aeronave da Goa, sua retaguarda, está autorizado o pushback e acionamento. Chame pronto para o táxi. frente, eu posso passar de novo, está autorizado para 3217. Sou em Salvador, Gol no 620, é, há necessidade de aguardar o follow me ou pode prosseguir o táxi? Afirmo. Está autorizado o táxi, Gol no 620. Autorizado. É em Salvador, a 20 milhas afastado. Chané 6314, livre decolagem, pista 1-0, vento de 1-50 graus com 04 nós. Marechal 6314. Nível 180, decola da pista 1-0, saída Momo, transição VATAP. Após a posição VATAP, eu pedi o Whisky 4-2, correção. O Whisky 4-2 e segue conforme o plano de voo. Aciona 5543, frequência do controle 119.35. Salvador, uma boa tarde, 6320 no localizador. Chané 6320, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado travado. Reporte horário externo, 6320. Passaredo 2231, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chané 6314, decolado aos 29, chama controle em 1-19-35. Chama agora 0935, 6314, obrigado, até já. Passou externo, tem baixado travado, 6320. 4, boa tarde, autorizado de chegada, bom, FIDE se mantém 050, vigilante. Autorizado pouso, viato de 130 graus com 190 nós. Autorizado pouso na 1-0 para o Chané 6320. 3155, passar 160, chame Recife 1251 na alterna 13395. 351-3395, será 3155, obrigado. Home Departure Control, good evening, Ocean 6314, Home Departure Passage 2500. Chané 6314, Clarion maintain level 340, Momo departure. Momo departure, can we fly heading of a Foxy or Momo, sir? Ok, maintain Momo departure due to traffic. They're gonna keep the city 6314. Após passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter o Gol 620. Alinhar e manter após o Gol 620. Desça até 2000, ajuste em 1010. Autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Autorizado 2000 pés, 1010, reporta lá no localizador do X-Ray. Boa noite, né, não. Chané 320, no solo aos 32, livre pista pela direita, chame solo em 121.9. 219, 963-20 para trás. Salvador, uma boa tarde, Janeiro 6320. Salvador, boa tarde, Janeiro 6320. O Janeiro 6320, autorizado táxi via Alfa, repartimento da Juliette. Alfa, repartimento da Juliette, 6320. Autorizado, decolagem 10, Bono 620. Com 158 a bordo, 3:30 alternando Guarulhos. Então, 3217, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Índia. No ponto de espera, chame Torre em 118.95QNH10. Gente, autorizado via Índia, no ponto de espera, Torre 1895, ajuste 1010, boa tarde. Tá 3145, Romeu confere, aguarde para cópia. O Chanel 6320, autorizado ingresso na Juliette para o portão 612. Juliette, apresenta hoje na 3920. 1925, gol no 620. Bom, Salvador, boa tarde, tá 3217, pronto no ponto de espera da 10. Tá 3217, tá autorizado a alinhar e manter, pista 10. Ali mantém na 10, tá 3217. Gente, faça o check no equipamento transponder, ainda não recebo, ajuste 1010. Informe para ingressar.